Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu estou muito feliz demais de estar aqui com vocês. E o Espírito Santo vem construindo algo a respeito de governo e intimidade desde o primeiro dia que eu estou aqui. E isso tem sido temas da minha vida, temas do meu ministério, da nossa casa. Nós não nascemos privilegiados lá, e a gente nasceu debaixo de peso, debaixo de jugo, debaixo de coisas que não nos favoreceram, mas a palavra de Deus veio nos estimulando, nos treinando, nos desafiando. O Espírito Santo veio abrindo nosso coração. Pra vocês terem uma ideia, quem não ouviu meu testemunho aqui esses dias, eu fiquei na droga quase 10 anos, depois de ter nascido numa família que me deu educação, mas do nada eu me torno pastor. E muita gente faz a seguinte pergunta para mim: como que é ser pastor de jovens que chegaram na homossexualidade? Como que é ser pastor de jovens que chegaram drogados? E a minha resposta sempre é: como é ser pastor de gente normal? Como que é ser pastor de uma família que cresceu na igreja? Daí as pessoas: ah, normal. Então eu digo, é a mesma coisa. Querido, ser pastor é ser pastor de qualquer pessoa, ser líder de qualquer pessoa. Ser cristão é segundo o padrão do céu, amém? Então não tem nada difícil. Se você consegue liberar o amor que você recebeu da parte de Deus, se você consegue absorver o que diz as Escrituras Sagradas, e se você consegue permitir a expansão da sua alma, aí você vai estar sempre sendo treinado, atualizado, e você vai receber poder de Deus para cumprir aquilo que Deus te chamou, amém? Agora, queridos, é claro que o Evangelho, ele fala de metanoia, ele fala de transformação de entendimento. E o interessante é que eu já fui menino, já fui maloqueiro, mas agora eu sou cristão. Essas coisas foram ficando para trás e eu tive que acessar novas coisas. O celular que está no meu bolso, se eu não atualizá-lo diariamente com as atualizações que ele pede, ele vai parar de funcionar. E o cristão, ele precisa beber do vinho novo que desce do céu diariamente para que haja expansão no odre. Ele precisa comer do pão vivo que desce do céu diariamente para que haja sustento no seu espírito, na sua alma. O cristão precisa diariamente desfrutar das misericórdias que se renovam a cada manhã. O cristão precisa acessar essas coisas. E a oração que o Senhor nos ensinou, ela fala sobre isso. Você começa um período de adoração: Pai nosso que estás no céu, nós te adoramos acima de todas as coisas, é isso que você está querendo dizer. E logo em seguida você já fala: seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Eu quero ser um jovem aqui na terra como no céu. Agora, queridos, no início, quando eu comecei a pastorear gente normal, porque minhas primeiras 300 ovelhas eram uma gangue, né? Não era uma igreja. Então todo mundo que nunca ia para a igreja foram lá para o meu pastoreio. Então era 300 doido, 300 malucos. No meio desses 300 malucos, tinha 14 filhos de pastores que jamais iam voltar para a igreja dos seus pais. Eles se desviaram por ver a religiosidade da sua família. Enquanto estava na igreja era uma benção, enquanto estava dentro de casa era um inferno. Essa foi a história desses 14 filhos de pastor. Nós conseguimos restaurar 12. Dois não quiseram a restauração. Desses 12, nós mandamos de volta mais ou menos uns 8 para os seus pais, que hoje honram os seus pais. E desses que sobraram, os pais vieram para a nossa igreja, com a igreja deles também, por causa da transformação que houve na vida dos filhos. Eu fui muito agraciado, e eu percebo, se você fizer um comparativo entre, por exemplo, o meu estilo de pregar, pastorear, e o do pastor de vocês, você vai ver uma discrepância grotesca, porque ele é um homem que nasceu há muitos anos, ele está na presença de Deus, ele veio acessando coisas maravilhosas, e quase o que eu tenho de idade foi o tempo que ele acessou coisas maravilhosas. Eu acessei por 15 anos apenas. Não, você parece menino, né? Muito menino, mas não é tão menino assim. Quantos anos está na igreja? 50 anos, eu tenho 36. Queridos, eu passei muito tempo sendo regado a ferro e fogo. Então você olhar para mim e esperar que eu venha falar, pais queridos, que bênção, há 16 anos atrás era querer muito da minha vida. O máximo que eu podia falar, e aí, beleza? Dá um bom dia, valeu, falou aí, até logo. Era o que eu podia fazer, era o que estava dentro de mim. Agora o interessante é que o evangelho fala de metanoia. Metanoia é transformação de entendimento. A palavra grega realmente não é metanoia, é metamorfo. Metamorfo significa transfiguração. A palavra transformação de entendimento e transfiguração de Cristo lá no monte é a mesma palavra, metamorfo, ou seja, eu preciso brilhar o brilho do céu. Cada dia mais eu preciso brilhar o brilho do céu no meu coração, cada dia mais brilhar o brilho do céu com minha mente. E o interessante é que o Salmo 24, verso 7, uma expressão clássica dos hebreus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O verso 9 também fala a mesma coisa. Levantai, ó portais eternos, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que, que significa isso? Vou te falar literalmente o que significa. Deus não é para todo mundo aqui o que Ele realmente é. Deus é para cada um aqui o que você pensa a respeito de Deus. A transformação do entendimento fala do desafio, dos louvores, da palavra, do confronto da palavra em você romper aquilo que a sua natureza adâmica te escraviza. A ciência tem escravizado muitas pessoas a crer que o homem veio da evolução. Só que na mesma quinta série que você começa a estudar a evolução, você começa a estudar o que dá base para o DNA. De girafa com cavalo não dá camelo. De girafa com cavalo não dá nada. Girafa nasce girafa, se tiver o girafo e a girafa, dá girafinha. O Vitor Belfort, eu conheço o Vitor Belfort. Quando eu abracei ele, ele tem uma barriga de pedra. Eu abracei, eu falei, cara, esse cara é muito forte. Mas depois que eu vi o filhinho dele, tadinho, é um franguinho. Então o Vitor malha a vida toda e o filhinho dele nasceu um frango. Por quê? Porque evolução é uma grande mentira do inimigo. Porque a girafa foi erguendo o pescoço para comer os frutos mais altos e o pescoço das próximas girafas que vem nascendo maior. Gente, se o homem veio do macaco, então hoje no mundo tem macaco e tem homem. Cadê as espécies do meio? Por que só tem a primeira e a última? Não tem as espécies do meio? Né? Por quê? Porque não tem. Porque isso é antibíblico. Isso pode ser ciência, mas algumas pessoas não param para pensar. Isso é uma teoria. Isso não é um fundamento, é uma teoria. Agora, a palavra que eu estou pregando para você é um fundamento. Aleluia! E ela é imutável. E na mesma quinta série que você estuda sobre evolução, você estuda sobre DNA. Ou seja, de uma espécie não existe variação. De uma espécie, só vai poder dar essa mesma espécie. Tem variação sim, tem égua, cavalo, jegue, daí é uma pequena variação, mas quando a gente é leigo, você olha, tudo é cavalo, não é? Você fala, olha o cavalinho, não é cavalo, mãe, é jegue. Olha lá, o que é aquilo? É um cavalo, não é? Não, mãe, é égua. Mas eu não consigo ver a diferença, eu também não consigo, mas tudo bem. Queridos, quando a sua mente está dentro de uma caixinha quadradinha, seja ela ciência, seja ela filosofia, seja ela religião, seja ela costume dos mineiros, porque de verdade eu tenho os costumes do paulista, vocês têm o costume do mineiro, mas nós temos que fazer o download dos costumes da Jerusalém Celestial para a gente viver bem, amém? Tudo que é lindo dos mineiros, tudo que é lindo dos paulistas, Deus vai permitir que a gente continue vivendo, amém? Mas tudo que é antibíblico, o Senhor vai falar, oh, eu não preciso disso, isso aí faz parte da sua vida. Se é pecado, o Senhor vai falar, não, eu não preciso disso. Então olha só, querido, o Salmo 24 está dizendo assim, se você romper os portais que te impedem do Rei da Glória entrar, é certo que ele entrará num tamanho maior. Se esse telão aqui, o Rei da Glória botasse a carinha aqui agora de manhã, ele pusesse o rosto dele, e hoje eu vou deixar, aqui deve ter 2,5 por 2,5, 3 por 3, sei lá. Imagina que o Rei da Glória colocasse o rosto dele aqui, e só os olhinhos dele, olhando para a gente aqui pelo buraco, e ele, depois ele levantasse e pusesse a boca ali, e falasse, queria entrar aí hoje. O que a gente ia fazer, sócio, com esse quadrado aqui? Vocês iam deixar eu quebrar tudo, essa nova igreja? Aleluia. Por quê? Porque o que a gente mais quer aqui é o Rei da Glória, amém? Levantai os umbrais das portas, porque o Rei da Glória não pode passar. As feridas da sua alma não permite que o Rei da Glória entre. Os medos que estão na sua alma não permite que o Rei da Glória entre. As mentiras que falaram para você não permite que o Rei da Glória entre. Então quando eles estão falando, levantai as portas das vossas cabeças, seria mais ou menos assim lá no interior de São Paulo. Seu cabeçudo, coração duro, Deus está querendo fazer uma obra maior na sua vida, mas você é muito cabeçudo. Olha, seria o mesmo que uma mãe falando para o seu filho adolescente: filho, você não sabe muita coisa da vida, você devia obedecer a mamãe, porque olha, se você obedecer a mamãe, você vai sair dessa caixinha chamada adolescência e você vai começar a fluir, você não vai ser um bichinho esquisito andando por dentro de casa se trancando no quarto, você vai começar já a se socializar, você vai sentar ainda no colo da mamãe, porque você ainda é meu filhinho. E é interessante, quando é criança senta no colo, quando ela é adolescente tem vergonha, depois que começa a ficar velho, começa a querer voltar para o colo, né? Daí o papai com a mamãe já não aguenta mais o nosso colinho, daí a gente começa a pegar eles no colo. Olha só como é que a nossa mente vai mudando. E queridos, quando você rompe na sua mente, então o pastor Sócrates pregou uma mensagem, ele disse aqui: se você começar a ver as imagens da canção que eu estou cantando, se você colocar no seu coração isso que são palavras, isso vai tomar uma proporção maior, vai começar o seu coração a entrar em ebulição, daqui a pouco você vai atrair presença de Deus, presença do Espírito Santo de Deus, glória de Deus, amém? Então ele te desafiou a romper. Agora o problema é de quem romper? Seu. Depois que eu terminar essa pregação, o que vai valer na sua vida é o que você decide. Eu vou embora lá para a minha cidade, eu estou pregando o que eu decidi viver, estou vivendo tão feliz, Jesus tem me dado graça maravilhosa. Por quê? Porque minha mente era uma mente de um menino machucado, era a mente de um menino drogado, mas cada dia que Deus levantou um casal como os pastores de vocês na minha vida, eu aprendi a ser um pouquinho mais gentil, um pouquinho mais educado, um pouquinho mais elegante. E de repente eu conheci o pastor Luciano Subirá, eu aprendi a estudar um pouquinho mais da palavra, ter um pouquinho mais disso, e daqui a pouco eu comecei a andar com outras pessoas, e assim o Senhor começou a expandir. Tem muito cristão que não acredita em transferência de unção, mas acredita num ditado: me diga com quem andas, te direi quem és. Isso é transferência do quê? De amizade. O Salmo 115, verso 8, diz que você vai ficar que nem uma estátua, se você acreditar em estátua. Isso é transferência do quê? De algo maligno. Então a verdade é, para quem você dá o seu ouvido, para quem você dá os seus olhos, é para quem você dá também o seu coração. Se você dá para pastores, igreja desafiadora, como esta casa tem feito, você vai expandir, e você não vai ser mais o menininho que chegou aqui precisando de uma vitória. Agora o Rei da Glória, que dá todas as vitórias, ele vai habitar dentro de você, e quanto mais você acreditar nisso, mais ele vai estar dentro de você, explodindo dentro de você, amém? Então significa o quê? Imagina que esse aqui é o portal de Aion. O que é Aion? A totalidade do tempo de Deus. Imagina que isso é um blindex. E do lado de cá é Kairos. Conhece Kairos? Amém? Aqui é Kairos. Tempo de Deus, das coisas de Deus, o tempo do céu. Aqui, um dia é como mil anos aqui. A Bíblia diz isso. 2 Pedro 3,8, Salmo 90, verso 4. Aqui é o tempo o quê? Cronos, cronológico. 60 segundos, um minuto. 60 minutos, uma hora. 365 dias, Réveillon. Então, você está aqui. Aqui você é um mero humano. Aqui você é eterno. Aqui está os planos de Deus. E aqui está o mundo caído. É tão triste eu saber tudo que o Espírito Santo está me fazendo saber e ainda morar nessa embalagem caída. Gente, isso é horrível. Meu Deus, aqui a salvação é eterna. Aqui a salvação é tripla. Sou salvo no Espírito, porque eu confessei Jesus. Eu estou salvinho no Espírito. Mas eu estou sendo salvo na alma, porque minha alma insiste em querer a carne, insiste em querer o mundo. Daí eu venho e o Espírito Santo me desafia mais. O que, que eu faço? Ai, vou dar mais um passo de salvação na alma. Então a salvação é tripla: sou salvo no Espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo no corpo, quando eu me tornar corpo glorioso. Se você malhar direitinho, se você comer vegetais, se você dormir cedo, qualquer dia você vai ser visitado por uma doença e vai morrer. Olha que horrível. Você pode fazer a dieta mais perfeita do mundo. Você pode dormir o sono perfeito, você pode não se estressar, você pode estudar sobre os alimentos, mesmo assim você pode morrer engasgado com a saliva. Imagina que coisa horrível, morri, chego no céu, morreu como? Eu sei, eu estava comendo um pedacinho de cebolinha, ela foi parar lá em algum lugar que não devia, morri. Por quê, querido? Porque esse corpo caído precisa de salvação. Essa salvação vem quando você está no céu ou quando vem um arrebatamento e você se torna um corpo glorioso. Então, o que eu faço enquanto isso? Eu tenho que tomar uma decisão. Ou minha alma vai para o lado da minha carne, ou minha alma vai para o lado do meu espírito. Então, eu prefiro que ela vá para o lado do meu espírito. Eu vou chorar um monte de coisa. Irmão, quase tudo que é gostoso ou é pecado é carboidrato. Você já percebeu? Tudo que você fala, ai, queria fazer isso, é pecado. Aí você fala, ai, queria comer isso, não pode que engorda. Deus me livre, cara. Puxa vida, que difícil viver essa vida nossa. Meu Deus do céu, tem dia que eu olho e falo, poxa, eu tenho 36 anos, e esse cara está me afrontando, eu queria dar um murro nele. Daí eu falo, mas é pecado. Então, querido, tudo bem, pode ficar assim, você venceu, eu estou certo, mas perdão, volto para casa. Ai, Deus, por que você não deixou eu bater no meu próximo só uma vez, em nome de Jesus? 5 minutinhos de pix. Ai, meu Deus. Queridos, é uma perda adâmica diária para que haja uma conquista de Cristo diária. Amém? Amém? Agora, quando o Espírito Santo vem, ele vem junto com a palavra dele. Então você é desafiado num culto como esse, num culto como ontem, num culto como da semana passada, como nos próximos cultos, você é desafiado. Então Deus fala uma palavra, daí você, isso é comigo, é comigo. Porque no culto você tem que vir com uma enxada. Se você vier com uma pá, você faz assim, que legal, essa aqui é para aquele ali. Essa aqui é para o Naum ali, ou não. Agora, quando você vem com uma enxada, o que que acontece? O Senhor começa a falar, você fala... Amém. É tudo para você, irmão. Você está aqui, é tudo com você, amém? É tudo comigo, é tudo comigo. Se você acha que essa palavra vai te confrontar, imagina o que ela fez comigo para eu poder pregá-la. Ela acabou com a minha vida. Pode ter certeza. Agora o que que é legal? O Espírito Santo falou comigo hoje na palavra. O Espírito Santo falou comigo. E o que que você vai fazer? Eu vou romper. Irmão, quando você vai romper, sabe o que acontece? Desse lado Deus está assim. Ele, o Espírito Santo, gemendo com gemidos inexprevíveis. Jesus mostrando um alvará de soltura seu, de liberação para o quinto dos infernos. Ele fica assim, ele vai romper e esse pecado vai cair. Os demônios ficam mais endemoniados ainda. E aí nessa hora o Senhor fala assim para os anjos. Comece a encostar uns presentes naquele blindex ali, faz favor, daí o anjo, mas está fechado, encosta anjo, meu trabalho é liberar e o seu trabalho é levar, vai lá, os anjos ministradores vão e começam a encostar os presentes no blindex, fica tudo aqui, o rei da glória fica lá, já dei a palavra, já dei os profetas, já dei os apóstolos, coloquei uma igreja evangélica em cada esquina dessa nação, tem igreja para doido, igreja para careta, igreja que grita, igreja que não grita, igreja de velhinho, igreja de novinho, igreja, tem igreja de tudo quanto é, eu já fiz tudo, mandei o meu filho para trazer a redenção sobre o homem, agora só falta o quê? Só falta você romper, você mesmo que eu estou falando, você que eu tenho falado dentro, você que o pregador está confirmando o que eu já disse dentro de você, é você. Você, vai filho, rompe. O Espírito Santo ele não sabe ficar falando, então ele fica assim, gemidos inexprimidos. Tudo que você não consegue chorar, ele chora por você. E Jesus fica lá assim, te dando tchau com a mão furada. Olha aqui, rapaz, olha aqui, foi por sua causa. Se eu fosse Jesus, gente, eu ia falar assim para todo mundo: irmão, você está entendendo o que eu fiz pela sua vida? Eu ia olhar pelo buraco, gente, mas isso é heresia, porque o buraco já fechou, fique tranquilo. Então o Salmo 24 significa assim: se você romper o seu coraçãozão, e seu cabeção, e sua cultura, e os seus pensamentos, e o seu espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela, não estou falando contas Gabriela, estou falando da novela, se você ouve o que Deus está falando na sua alma aqui, vai acontecer assim: levantai ombrais do entendimento, exploda o seu entendimento humano, exploda a sua ideologia pessoal, a sua filosofia, e para que o Rei da Glória faça o quê? Aí nessa hora diz a segunda parte: abram os portais eternos, porque o Rei da Glória vai passar de Kairos para Cronos, e é certo que você fará o download das coisas de Deus para o tempo dos homens. É certo que você vai ser um cidadão de BH, andando como um cidadão da Jerusalém Celestial. Aleluia! Isso é uma atualização do Espírito Santo para a sua vida, amém? Aleluia! Aleluia! Queridos, essa era a única maneira de eu deixar de ser um drogado, maluco, maloqueiro. Era a única maneira. Era a única maneira. Era uma maneira de Deus falar um dia na palavra: você é um homem de Deus. E eu falar sentado no meu lugar: sou. E vou fazer tudo para me tornar um homem de Deus a cada dia. Queridos, a minha mãe ontem à noite: onde você está, meu amor? No WhatsApp. Eu falei: estou num hotel em BH. Você é meu Samuel. Você é meu Samuel, filho. Eu profetizo que eu nunca mais vou te ver daqui a uns dias, de tanto que você vai para a nação. Eu falei: para, mãe. Você já fez isso comigo, já está bom, já essas viagens todas que eu tenho que fazer, eu já não te vejo. Eu já fico uns 60 dias sem ver minha mãe. E ela continua profetizando mais, só que minha mãe não profetiza hoje, quando ela me viu no púlpito. Minha mãe profetiza desde o tempo que eu ia para a droga. Ela falava: você é meu Samuel, e você pode ir pelos caminhos do diabo, que você vai voltar quando Deus colocar um anzol no seu nariz, ele vai te puxar por todos os caminhos que você está fugindo. Gente, a minha mãe falava para o Salier, que era guitarrista da minha banda de heavy metal do diabo. Salier chegava: ô tio Cida, o Leandro está aí. Salier, eu profetizo que você vai ser pastor. Ele falava: nossa, sua mãe é louca. O Roger ia tocar baixo na nossa banda do diabo. Minha mãe falava: Roger, eu profetizo que você vai ser pastor. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu sou pastor, o Salier é pastor e o Roger é pastor. Minha mãe não orou só pela minha vida, mas ela profetizava sobre a vida de todo mundo. Por quê? Porque a boca do cristão, ela contém aquilo que ele tem. A verdade é que é o seguinte, querido, desculpa aqui a falta de educação, mas por que que aconteceu isso aqui agora? Por que que caiu água desse copo? Porque tem água aqui dentro. Toda vez que alguém te chacoalha, só cai de você o que você contém. Toda vez que alguém te chacoalhar, por isso que eu amo pegar os irmãos de surpresa, porque a ação é programada, a reação jamais. Reação depende de transformação de entendimento. Se você dá um susto em alguém, minha mulher se levanta três... Gente, eu sou um cara tentado, mas tentado pelo anjo engraçadinho, não é pelo diabo. Minha esposa levanta 3 horas da manhã e eu sou aquele cara que vai atrás da porta. Eu estou com sono, irmão, mas eu vou atrás da porta. Quando minha esposa sai do banheiro, eu só faço assim. Irmão, você imagina. Quando alguém está assistindo um filme de terror na minha casa, eu não gosto disso, mas a minha filha mais velha, de vez em quando, quando elas estão assistindo um filme de terror, eu chego na sala e faço assim. Imagina o que acontece na pior parte do filme, se você dá esse grito. Gente, eu sou assim. Eu sou exatamente desse jeito. E de verdade, a minha esposa, ela normalmente, antigamente, ela falava: desgraçado, eu vou matar você, o maldito. Era um negócio feio. Hoje em dia, eu falo: ela, sangue de Jesus tem poder, Leandro. Eu falo: amor, você está convertido, dá um beijo aqui. Daí ela fala: e some da cama, vai dormir na sala, rapaz, isso não se faz 3 horas da manhã. Gente, eu gosto que os meus discípulos vejam alguém bater no meu carro na rua. Se os meus discípulos me veem no púlpito, eles falam: ai, meu pastor pregou aquela mensagem. Mas quando eu estou na rua e alguém bate no meu carro, o que que acontece? Eles vão ver se eu vou sair falando palavrão ou se eu vou sair abençoando. Gente, esses dias um senhor bateu no meu carro. Desse tamanho assim ele. Bateu no carro. Meu carro fez assim, ó. Virou de traseira para cá. Eu falei: não acredito. Falei: Deus, eu sou dizimista fiel, sou primiciador, sou ofertante, devorador, bateu atrás de mim. Saí do carro, o senhor olhou para mim, bateu atrás e olhou para mim. Eu falei: senhor está bem? Está tudo bem com o senhor? Quando ele viu que eu era educado, ele disse: idiota, por que você freou, seu babaca? Eu falei: Deus, ele está me provocando, eu sou de Deus. Eu falei: senhor tem cara de homem de Deus. quer ver cara, não vê coração, ficou brigando comigo. Gente, e eu fui sendo aprovado por Deus, e ele sendo reprovado. Quando eu olhei no carro dele, o carro dele estava assim, ó. Sabe quando destrói um lado do carro? De repente, eu ali sendo aprovado por Deus, eu acho que o anjo martelinho de ouro foi desamassando meu carro naquela hora, não é possível. De repente, a minha esposa toca em mim, lê. Eu falei, amor, calma, estou resolvendo. Senhor, eu estou na frente, o senhor bateu atrás. Ela, lê. Eu, o quê? Ela, olha o carro. Eu olhei o carro. Nenhum arranhão. Olhei do outro lado, nenhum arranhão. Eu falei, como que ele jogou meu carro para o lado e não aconteceu nada com o meu carro? Eu falei, Érica, Jesus aprovou a gente. Lembra como eu era? Eu ia dar um soco nele, arrancar a cabeça dele do lugar, como eu era antes. Eu não estou nem com vontade de fazer isso. Eu falei, amor, eu estou convertido. Amor, olha só, eu estou convertido, eu sou pastor convertido. Não quis xingar ele, não quis dar nele, não quis brigar com ele. Sabe, porque tem irmão que chega e fala assim, ai, se eu não sou convertido. Que isso, querido? Você quer voltar para o mundo? Você quer ter brecha de ser mundano para bater? Não pode. Não é de Deus, não. Agora, queridos, eu quero te falar sobre o governo duplo. Mas para isso você tem que ter essa expansão. A oração da expansão e do governo de Deus é o Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. Eu quero ser marido aqui na terra, como no céu. Esposa aqui na terra, como no céu. Quero ser membro numa igreja aqui na terra, como no céu. Qual é o estatuto do céu? Qual é o padrão do céu? Qual é a lei do céu? Eu quero. Queridos, eu quero falar sobre um governo de dupla honra. Você já ouviu falar que a corda de 3 dobras, ela é mais forte que a corda de 1 dobra só? A primeira dobra é o marido. A segunda dobra é a mulher. E a terceira dobra é Cristo com eles. A primeira dobra é 1, a segunda dobra é 2, e a terceira dobra é eu estarei no meio deles. Onde 2 estiverem reunidos, estarei no meio deles. A menor igreja que Deus tem 2 membros. Não existe igreja sozinho. Quando você pegar algum doente do coração, ele diz assim, igreja sou eu. Não, irmão. Me abraça que igreja somos nós. O mínimo para acontecer igreja sou eu e você. Então, aturar o irmão é um plano de Deus. Por isso que Deus nos fez diferente. Atura, irmão, você não escolhe, irmão, você atura, amém? Você fala, ah, irmão, eu aturo aquele irmão lá é isso, aquele irmão é aquilo, só que você pensa que você não é nada. Mas você também é um monte disso e aquilo para um monte de gente, e todo mundo se atura, e esse é o reino de Deus. E o legal é que se você não aturar aquilo, lá na glória você vai ficar do lado desse irmão o resto da eternidade, só para você aprender. Então, é melhor você amar agora. Então, se você não gostar de mim, você começa a profetizar, eu amo o Leandro, quem sabe Deus me põe lá na China, no céu, e você fica lá nos Estados Unidos, no céu, então vai dar tudo bem. Queridos, o mundo, essa é minha opinião, não pode ser governado por um homem, o mundo não pode ser governado por uma mulher, o mundo tem que ser governado por um homem e por uma mulher. Deus confiou a terra na mão de Adão e Eva. Deus não confiou na ordem Eva e Adão, Deus confiou Adão e Eva. Deus colocou um governo na mão do homem. Existem muitas características num homem que não existem numa mulher. Existem todas as características numa mulher que não existem num homem. Nós necessitamos tanto dos mais velhos para nos dar experiência, quanto dos mais jovens para nos dar força, quanto de uma mulher para nos dar sua sensatez, sua sensibilidade, quanto de um homem para nos dar sua força e sua garra. Existem homens que vão fazer papel de homem e mulher. Existem mulheres que vão fazer papel de mulher e homem. Por quê? Porque estão divorciados, porque estão viúvos, porque agora tem uma família na mão. Eu não estou aqui dizendo que você não pode ser essa pessoa. Mas um governo de Deus sempre sai da instrução de um homem com uma mulher. Queridos, olha só, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem significa lugar de descanso duplo. Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem sempre vem aqui e é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Gente, Marido e mulher vivendo bem é uma grande vitória. Marido e mulher prosperando bastante é uma outra grande vitória. Esse era um casal que se amava e um casal rico. Ou seja, já elimina milhares de pessoas da terra quando você consegue ser bem casado e próspero. Essa mulher resolve convidar Eliseu para comer na casa dela, ela e o marido. Isso fala do quê? Semeadura. Isso fala de investimento. Isso fala, tem um interesse em discipulado. Tem um interesse em ser cuidado. Isso fala de células. Isso fala de convidar Jesus também para congregar na sua casa. E não você só vir congregar na casa dele. Você convida Jesus para fazer parte. Só que não feliz, eles trataram algo com esse homem. Toda vez, Sóstenes, que você estiver em Taubaté, você vai ficar na minha casa. Você pode vir na minha casa. Beleza. Daí, de repente, a minha esposa, a Érica, chega para mim. Lê, vamos construir um quarto aqui em casa para o Sóstenes. Gente, até você receber um irmão que passa por um café, depois ele te abençoa e vai embora, é uma coisa. Agora uma mulher fala, amor, vamos construir uma casa para morar outro homem aqui? Não é uma mulher qualquer que pode falar isso. Se ela tem um histórico de que ela já paquerou outro alguém, o marido fala, amor, em nome de Jesus, te dá um murro. É meio que fim de papo, isso não. Para essa mulher pedir algo, ela só podia ser uma mulher de muita confiança do seu marido. Querido, eu tenho viajado o Brasil, e deixa eu te falar, um dia terrível é quando a igreja responde e a liderança não responde. Um dia maravilhoso é quando a liderança responde, mesmo que a igreja não responda, porque todo mundo vai responder no final. Um dia maravilhoso é quando eu fico amigo do pastor, mas um dia incrível é o dia que a esposa do pastor diz assim, Leandro, foi uma bênção você ter vindo, você é um homem de Deus. Por que que isso é a coisa mais incrível que existe? Eu fui cabeleireiro por 12 anos, eu posso te dizer uma coisa, nenhum homem conhece o mundo de uma mulher, nenhum, nem os cabeleireiros. É um mundo muito esquisito, e elas devem pensar a mesma coisa a nosso respeito. Onde já se viu uma melissa custar 200 pau, um pedaço de plástico que custa 200 reais? Um homem nunca vai entender isso. Porém, as mulheres não entendem por que a gente quer pôr aro novo no carro, mas já não tem quatro rodas, por que você quer pôr mais roda? Então essa é a nossa eterna luta. A nossa luta é que a esposa nossa vem e fala, olha amor, estou bonita e está passando o jogo do seu time. Aí você lá, vendo um monte de cuecão jogando bola lá, você parado e não vê a sua esposa linda. E ela, amor, estou aqui. Daí você, amor, estou vendo um jogo. A mulher fica louca. Ele está vendo 22 homens, mais um monte de homem gritando palavrão e não está olhando para mim. Elas não conseguem entender que a gente está ali se entretendo. Então esses mundos são mundos estranhos. Querido, o homem deixará a sua casa e unir-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. Uma só carne fala de uma conta de e-mail, ou da senha do e-mail do outro, fala de poder entrar no WhatsApp do outro, fala de poder entrar no Facebook do outro. Sabe por que fala? Porque eles viviam nus. E gente, todo casal que vai para a lua de mel, né, vive nus. De que nudez estava falando? Estava falando de transparência. Deixará sua casa e iniciar sua mulher, fala do governo. Nem sua família vai se intrometer aqui, nem a minha. Nós vamos fazer a nossa família. Nós vamos trazer o de melhor que você recebeu de sua mamãe e do seu papai. Eu vou trazer o de melhor da minha mamãe e do meu papai. O que eles não têm de melhor, nós vamos trazer. E ainda vamos até ensinar para eles. Mas cada um na sua casa. Quem casa, quer casa. Então vaza. É assim que funciona. Todos os jovens da nossa casa que foram morar no fundo, deu zica, deu tudo errado, o negócio ficou feio. Agora olha só. Esse homem era maduro, esse homem era rico. Sua mulher vem discutir em submissão total. Amor, o que você acha da gente fazer? O homem de primeira. Não, amor, vamos fazer. Sabe o que é isso? A mulher adjuntora, a mulher sábia, a mulher conselheira, quando ela chega para falar com o marido, que também é sábio, existe um grande governo na mão desse casal. Querido, as melhores famílias você não vai ver de um homem bom, uma mulher ruim. Uma mulher, um homem ruim, uma mulher boa. Você vai ver do casal bom. E você vai ver de um homem que é pai e mãe muito bom, ou de uma mulher que é pai e mãe muito boa, ou de uma vovó incrível que vale mais do que o casal que gerou aquela criança, ou de um vovô, ou de, não importa, um grande educador, um grande governante vai gerar uma grande família. Só que eu sou homem. Quando eu preciso comprar um presente para a Érica, sabe o que eu faço? Eu chego para uma das meninas lá da igreja. E eu olho para as meninas que normalmente gostam das coisas que minha esposa gosta. Então eu chego, Su, o que você acha? Suzana é uma das secretárias da igreja. Ai, Lê, a Érica vai adorar isso. Eu falo, nossa, eu não tinha passado nem perto de pensar, eu vou comprar isso. Hoje em dia eu já tenho minha filha para me aconselhar, tem 19 anos. Lê, o que você acha que sua mãe vai gostar? Você acha que sua mãe vai gostar dessa letra F? Pai, minha mãe odeia a letra F, não fala um negócio assim. Compra aí que ela vai amar. Ai, obrigado, Lê. O homem precisa da ótica feminina para conseguir fazer certas coisas. A mulher também precisa da ótica do homem. Agora, sabe o que Deus deu para a mulher? Por que eu valorizo o que a esposa do pastor diz? As mulheres conseguem ler a linguagem não verbal 1 bilhão de vezes mais rápido que o homem. Tem dia que o homem está num lugar, uma mulher começa a olhar para ele, a mulher dele já diz para ele, tem uma safada te olhando ali. O cara nem viu ainda. Gente, a gente que é homem, uma mulher, se estiver dando bola para a gente tem que olhar umas 10 vezes para falar, nossa, será que é isso mesmo que está acontecendo? Agora, se um dos seus amigos safados for na sua casa e você não sabe que ele é safado, assim que ele levanta da mesa para ir embora, sua mulher fala assim, não traz mais esse homem aqui. É ou não é? Gente, elas têm o poder de ver tudo. Às vezes você entra no carro, sua mulher entra e fala assim, você viu? Você viu aquela porta daquela casa, que linda? E aquele porcelanato, e depois eu entrei e vi aquelas cortinas, Leandro, mas tinha uma cristaleira maravilhosa. Eu falo, eu só fui numa casa, amor, eu não lembro dessas coisas. Por que que o homem fala, mulher, falar demais na minha cabeça, pastor? Porque elas têm o poder de fazer 1000 coisas na mesma hora, a gente mal consegue fazer uma. O homem quando está fazendo uma coisa, mulherada, não fala com eles. Porque ele não consegue ouvir e fazer o que ele está fazendo. Ou ele vai fazer uma coisa certa ou outra coisa. Minha mulher, depois que ela fala comigo quando eu estou fazendo uma coisa, ela fala assim, você entendeu? Eu falo, amor, eu nem sei o que você disse. Pelo amor de Deus, deixa eu ser homem. Gente, se o seu marido é assim, fica feliz, ele é homem mesmo. Pode ter certeza absoluta. Agora, para que serve tudo esse fala da mulher? Deus deu à mulher, sabe, um dom jornalístico. Ela consegue fazer pesquisa, ela consegue ver todas as coisas. Agora, sabe que dom que Deus deu para o homem? De decidir o que vai ser feito. Quando sua esposa está falando na sua cabeça, ela está te dando vantagem sobre qualquer outro homem. Ela está dizendo para você tudo que um homem não pode ver. Se você consegue ouvir a sua esposa completamente, e depois gastar um tempo com Deus ordenando o que ela te disse, você vai ser o governante que um homem sozinho jamais vai conseguir ser. Todos os homens sócios que minha esposa falou, Lê, não anda com esse homem, mas não deu outra. 6 meses no máximo, eu falei, amor, sabe aquele cara? Eu já tinha te falado. Hoje em dia, quando eu vou conhecer um cara, sabe o que eu faço? Ele vai conversar com a Érica. Levo ele para o jantar, falo, amor, fica olhando, olha para ele. Ela fala, coitado, quando eu não estou olhando para ele, eu já estou vendo ele já. Porque mulher vê. Queridos, agora, o que às vezes a mulher não consegue fazer? Ela tem tantas opções na mente, que ela precisa falar, amor, e agora? A gente mudou de casa, minha mulher não sabe se compra o cortador de grama, se compra o aspirador de pó, e não sei o que, não sei o que. Depois que ela fala tudo, eu falo, amor, dá licença, eu vou lá, faço conta. Daí eu começo um diagrama agora, as prioridades, não sei o que. Então, o valor deu isso, então, quer prioridade ou quer luxo? Ai, amor, eu quero tudo. Não, amor, prioridade ou luxo? Amor, o que você quer? É que tudo. Amor, dá um beijinho aqui. E a gente não pode falir. Em nome de Jesus, vem cá, amor. O governo é meu. E é o seguinte, se der tudo errado aqui, Deus fala com Adão. Você sabe que não é com Eva. Não conversa com a serpente, não. Conversa comigo, amor. Volta aqui. A serpente está falando que é tudo. Eu estou falando que só dá um pouquinho. Irmão, não é fácil um governo de homem com mulher. Mas sabe o que eles decidiram? Vamos trazer para dentro da nossa casa uma paternidade espiritual. Esse homem não é normal. Esse homem não é um homem qualquer. Leandro, esse homem é nosso pai espiritual. Minha esposa, um dia olhou para o Mark Schubert, depois de 10 meses a gente caminhando com ele, ela disse: Lê, esse é o pastor que tem cuidado da nossa vida, ele é nosso pai espiritual, Lê, vamos entregar nossa vida para ele, ele é um grande homem de Deus. Irmãos, eu já sentia isso desde o primeiro dia que eu vi ele, porque o homem sente isso por todo mundo, mas a mulher, ela vai colocando o pé, quando ela sente, ela pisa, ela coloca o pé, e esse é o governo natural do homem e da mulher. O que que isso trouxe para eles? Fez eles darem um passo além da igreja comum, ir na igreja que Eliseu pregava, a igreja comum vai, trazer Eliseu para tomar um café, a igreja comum vai, mas eles falaram: Eliseu, participa da nossa vida, Eliseu, nós vamos chamar você para morar dentro da nossa casa, sabe o que você vai ver? Como eu trato meu marido, como ele me trata, sabe o que você vai ver? Se a gente tem higiene nessa casa, se a gente não tem, se a gente tem loucura, se a gente não tem, se a gente prefere Jesus no domingo ou o Faustão, você vai ver tudo isso agora, porque você vai vir para dentro da nossa casa. Sabe o que significa isso? O filho espiritual, ele mostra sua nudez. A paternidade pega a faca e corta o único pedacinho de carne que não serve para aliança. Toda a nossa carnalidade que não permite a glória de Deus vir sobre nós, Deus vai levantar um pai espiritual para circuncidar a nossa carne. Um dia um cara falou: Olê, é tão difícil contar tudo que eu tenho que falar. Eu falei: e eu que tenho que tocar sua nudez? Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil eu te instruir, eu ter que ouvir tudo isso e ainda ter que te instruir não como Leandro, não como um cara de 36 anos, mas como um porta-voz da parte de Deus, como um profeta, como as escrituras sagradas dizem, se você entende. Puxa, cara, é verdade. É difícil abrir a sua vida para um homem de Deus. Mas Tiago 5:16, sabe o que diz? Ele diz o segundo passo depois de 1 João 9. 1 João 9 diz: quando você confessa o pecado a Deus, você é perdoado. Tiago 5:16, quando você confessa a um homem de Deus, você é sarado. Querido, sabe por que eu conto aqui que eu fui drogado, que eu me prostituí, que tudo? Porque Jesus me curou. Fantasma nenhum me assombra mais quando eu falo dessa história. Não traz dor. Mas eu confessei a Deus e fui perdoado. Confessei aos homens de Deus, eles me deram instrução para caminhar. Agora, gente, olha a cobertura espiritual que você passa a ter quando você se rende à paternidade. Eliseu deita, e não é comum as pessoas nos honrarem com tamanha honra. Existem irmãos que nos dão paz, existem irmãos que não dão nem bom dia. Existem igrejas que você vai, os caras querem, não sabem o que fazer, aqui com vocês está sendo maravilhoso, eu estou hospedado num lugar maravilhoso, só fui comer em coisas maravilhosas, com gente maravilhosa, eu estou sendo muito honrado aqui, muito, mas não é muito comum. Em muitos lugares eu vou mais para Deus me amassar, mais do que para Deus me abençoar, meu filho, você não tem noção, eu já dormi até no papelão fazendo a obra, já comi coisa que nem, olha, já comi coisa que nem o inimigo tem coragem de comer, Deus, em nome de Jesus, abençoe o meu espírito para engolir essa porcaria aqui, em nome de Jesus, e comi, joga lá, dá de graça por tudo, se coloca na mesa e manda para dentro. Queridos, Eliseu deita na cama e ele não fica feliz, ele fica assim: Geazi, incrível, cara, construir um quarto para nós. Cara, eles fizeram a base para o nosso ministério nessa cidade. Geazi, você tem noção que é isso? Geazi estava lá no iPhone 6, jogando jogo. Candy Crush. Geazi, eu estou falando com você. Oi. Você sabe alguma coisa que essa mulher não tem? Geazi falou: peraí, deixa eu entrar nas redes sociais aqui que eu já descubro. Ó, eu tô vendo aqui no Facebook dela, ela é casada com ele, e pelas fotos não tem filho, porque Geazi não veio como profeta, ele veio como fofoqueiro, ele disse o que ela não tinha. Queridos, ela não tem filho, chama ela aqui no quarto. Querido, quem vive igreja de maneira comum, não tem acesso a coisas de honra. A igreja comum vive no nível da obediência. A igreja que entra mais para dentro vive no nível de honra. E se for mais para dentro ainda, no nível de dupla honra. A igreja é dividida entre átrio, qualquer um pode entrar. Santo lugar, os trabalhadores podem entrar. Santo dos santos, os homens da intimidade podem entrar. Esse é o nível 3 de Deus. Querido, Deus não espera que você venha ser só um irmão que venha aqui ouvir uma palavra. Ele espera que você construa algo, desfrute. Então ela entra para o nível de honra. Pois não, você me chamou para quê? Você não tem filho? Não, mas eu estou bem. Mulher, nessa mesma época, o ano que vem, você terá no seu colo uma criança. Mas eu não pediu, mas atraiu. Querido, existe uma diferença entre pedir, orar, fazer campanha, clamar e atrair. Você clama, ora e pede pela presença de Deus, não coisas. E depois que você busca o reino de Deus e a sua justiça, o resto tudo começa a ser acrescentado na sua vida. Estar aqui nessa grande igreja que tem construído uma grande história, onde já ministraram grandes homens de Deus, fala do quê? De uma cura e um nível maior para mim. Se eu não for benção para todo mundo aqui, todos vocês estão sendo um grande benção nesses dias aqui para mim. Por quê? Porque, cara, o Lê, aquele menino drogado, pregou na igreja dos sócios, naquele cara direitinho. O Luciano falou assim para mim: vou te apresentar meu melhor amigo. Nos níveis de maiores alinhamentos, eu pensando que era eu, ele, o Sostens. Vou te apresentar, porque você é o meu amigo mais louco, retardado, doido da cabeça, e eu acho que vai ser muito divertido quando vocês estiverem juntos. Falei: credo, Lu, olha o que você está falando para mim, você está machucando meu coração. Gente, eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa: do nada, esse garoto morre. Essa mulher não sai descrevendo no Facebook: nunca mais eu vou na igreja evangélica. Ela não postou vídeo de canal de YouTube de quem xinga igreja. Sabe o que ela fez? Ela saiu, o marido falou: e aí, amor, como é que você está? Estou bem. Ela saindo pela rua: como é que você está? Ótima. Ela chega diante do homem de Deus, o qual ela não pediu para ter filho. Homem de Deus, eu não pedi para ter. Eu fui presenteada por Deus, e se eu fui presenteado por Deus, eu não acredito que Satanás pode tomar aquilo que Deus me deu. Homem de Deus, eu vim aqui te pedir uma coisa: o que está acontecendo? Será que alguma coisa que eu errei na vida está caindo sobre mim? Ele disse: mulher, eu mesmo vou lá resolver. Mas sabe aonde a criança estava esperando a ressurreição? No quarto dele, na cama dele. Isso significa: estou debaixo do seu ministério, estou debaixo do seu governo, estou debaixo das palavras que você está falando. Você sabe que eu não sou uma especuladora do reino, mas alguém que pratica tudo porque você me discipula. Você sabe que eu sou mulher de Deus, você sabe que eu sou mulher de um só marido, você sabe que ele é marido de uma só mulher, você sabe que nós não só somos dizimistas, ofertantes, primiciadores, mas nós trouxemos você para nossa casa, investimos uma medida além para trazer muito mais honra para esse ministério, para dar vantagem para esse ministério, e nós não estamos aqui falando que a gente merece nada, a gente só está querendo saber, será que Deus tem algo para nós? Ele manda Geazi. Isso significa: tem coisas que não é um dos nossos liderados que vão fazer, nós mesmos. Tem coisa que não adianta você pedir para o seu filho fazer, não adianta você pedir para a sua mulher, é você, Deus falou com você. Tem coisa que os meus líderes da igreja fazem, mas tem coisa que eu levanto de casa e faço. Tem dia que eu tenho um sonho que tem um casal da igreja desviando, eu não ligo para líder, não ligo para a supervisão, vou lá dentro da casa deles. Tive um sonho, aconteceu isso e isso, o casal já começa a chorar, já pulo em cima da cabeça, já oro na cabeça deles, mas o resto do ano eles passam com a liderança da igreja. Queridos, Geazi vai lá, Eliseu vai lá, e ressuscita o filho dessa mulher. O nível de honra a trouxe o filho não esperado, e o de dupla honra garantiu que ele vai viver. O de dupla honra garantiu: pode Satanás querer jogar alguma coisa aqui no meio, mas o Senhor vai batê-lo em retirada, vai lançá-lo fora, e o Senhor vai continuar e vai prevalecer aquilo que ele te prometeu. Querido, esse nível de cobertura fala do governo: homem, mulher, igreja, paternidade. Você nunca vai desfrutar de algo desse tipo se você não alinhar todas essas coisas na sua vida. Querido, eu sou pastor de uma igreja, eu não dizimo na minha igreja, não oferto na minha igreja, não primicio na minha igreja, eu oferto na minha igreja, não dizimo, não primicio na minha igreja, eu faço tudo isso no meu pai espiritual. O meu pai espiritual é alguém que tem dia que eu falo, Mark, estou louco com a Érica. Dele, ah, então vamos orar. Eu falo, não, deixa eu confessar tudo. Estou louco com ela, tenho vontade de dar um pedala robinho nela. Leandro, você não pode... Me escuta, você é meu pai espiritual, vai ter que ouvir tudo. Ninguém mandou você ser meu pai. Mark, eu não estou muito pastor hoje. E de verdade, eu não tenho paciência nem com ela. Imagina, se eu não tenho paciência com a minha mulher, como é que eu vou ter com a mulher de Cristo? Eu preciso ficar bem com a minha esposa, porque quem não ama a sua própria noiva, não vai amar a noiva do Cordeiro de Deus. Mark, faz alguma coisa, ora por mim. Ele fala, calma, Lê, você já confessou tudo. Eu vou te abraçar e vou te dizer. Querido, um dos discipulados mais demorados que meu pai espiritual me deu foi Efésios 4,15. Ensinai a verdade todo o tempo pelo Espírito de amor. Eu era um profeta mal educado. Eu dizia que falava na lata. E primeiro que as pessoas não têm lata, você tem que falar é no rosto. E quem fala diante de alguém pode falar toda a verdade, mas com educação. Deus um dia me disse, Leandro, você é um profeta meu com a educação do diabo. Eu falei, o quê? É, você não volta na maior parte das igrejas que você prega, porque você diz o que eu disse, mas do jeito que Satanás diria. Eu falei, Deus, o que é isso? O seu espírito é salvo, mas a sua alma ainda é desgovernada. Querido, tive que me submeter. Tive que olhar para os homens elegantes e falar, como que é ser elegante? Tive que olhar para as pessoas educadas. E pode ver que eu não aprendi ainda a ser elegante, né? Dá para ver, né? E tive que olhar para as pessoas que eram incríveis e pedir para elas, você poderia orar para eu ser incrível também? Você poderia orar para eu ser moderado também? Gente, eu sou até ex-gordo, só para você ter uma ideia. Eu tive que orar para os irmãos mais tranquilos para eu ter menos apetite, porque eu comia tudo primeiro com os olhos, depois eu enfiava tudo na boca, e depois eu falava, aleluia, crente não bebe, não fuma, mas come, glória a Deus. Gente, Jesus dado minha vida, e eu prometo uma coisa, se eu voltar aqui um dia, eu não vou estar igual, nem com o mesmo cabelo, nem com a mesma cara, porque eu não consigo, eu não quero ser mais a mesma pessoa nunca. Eu preciso entrar no novo de Deus, eu preciso ficar debaixo da nuvem de Deus, eu preciso atrair alguma coisa da parte de Deus, amém. Você deseja isso sobre a sua vida? Feche os teus olhos. Espírito de amor, de honra, de glória da parte de Deus. Eu gostaria de suplicar que o Senhor viesse com um vinho novo sobre esta casa nesta manhã, expandindo a mente, expandindo o coração. Desafia cada homem, cada mulher que está aqui a entrar num novo nível de atualização para a sua vida. Desafia o Espírito Santo e ajuda cada menino a se tornar homem, cada menina a se tornar mulher. Ensina, Senhor Jesus, a gente não confiar mais nos nossos montes e derruba os nossos montes sobre os nossos vales e vem aplainar a nossa vida. Senhor, nós preferimos ter uma vida de equilíbrio de uma vida com um pico muito alto e um vale muito profundo. Senhor, é melhor viver na média do que ser muito rico e ser triste na área sentimental. Senhor, é melhor do que ser muito usado por Deus, é ser usado por Deus, mas ser tranquilo, não ser vaidoso também. Senhor, vem trazer um equilíbrio sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor tem me dado novas atualizações e eu aprendi a desfrutar disso, eu gostaria que os irmãos que estão aqui aprendessem. Que cada mulher não seja uma goteira sobre a vida do seu marido, mas que cada mulher venha a ser uma mulher sábia, coluna junto do seu marido. Senhor, alguns solteiros ouviram essa mensagem e falaram, o que eu tenho com isso? Você um dia vai casar, você pode ser menina hoje, mas um dia você vai ser uma mulher casada, você pode ser menino hoje, mas um dia você vai ser um homem casado, e você precisa colocar em prática o que Jesus falou aqui hoje. E se você começar a buscar isso quando solteiro, quando casado, você não vai ter problema. Se casamento fosse para tudo dar errado, Jesus e a igreja não seriam o noivo e a noiva, e o fim dos nossos dias não seria um casamento. Eu te abençoo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, para que você receba essa nova atualização, e para que você entre no novo de Deus, e para que você entre na novidade de Deus, que os portais de Aion se abram para a sua vida, e que todas as promessas de Deus lá de Kairós comecem a ser acessadas por você agora, aqui em Cronos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.